pra defender o seu povo. Nosso Deus faz coisas grandes que somente crente crê. Entra em cova de leões, fornalha de fogo ardente, providencia queixada pra Sansão se defender. Para honrar o seu profeta, Deus ordena duas ursas devorar os zombadores. Esse povo lhe pertence, não é um povo qualquer. Se o mundo se acaba em água, mas ele livra Noé. Faz um rei dormir demais para livrar a José, outro perder o sono para livrar a Mardoqueu. O inimigo vai pra forca só porque se levantou contra o Filho de Deus. O inimigo traça planos, Deus revela Eliseu, o qual chega até pensar que há espião entre os seus. Para libertar seu povo, só não morre primogênito se for filho de hebreu. Para abençoar seu povo, nosso Deus faz coisas grandes que o homem carnal não crê. Com um toque de trombeta faz o muro ir ao chão, sem uso de dinamite ou de bala de canhão. Para abençoar seu povo, nosso Deus faz coisas grandes que não tem explicação. Crente canta na cadeia e provoca terremoto. Deus manda de um guerreiro abrir porta de prisão. Faz um rei dormir demais para livrar a José, outro perder o sono para livrar a Mardoqueu. O inimigo vai pra forca só porque se levantou contra o Filho de Deus. O inimigo traça planos, Deus revela Eliseu, o qual chega até pensar que há espião entre os seus. Para libertar seu povo, só não morre primogênito.